Olha o nosso samba aí, ó. La la la ya la la ya la la ya. Dá mole que eu vou te encontrar nessas suas andanças de bar. Não adianta que eu sou do sereno, sou velho de pista, não vai me enganar. Você diz que eu vivo insinuando, ainda acha que está me levando. Enganado com todo esse papo que volta pra casa e quer descansar. Vou te encontrar nessas suas andanças de bar. Não adianta que eu sou do sereno, sou velho de pista, não vai me enganar. Você diz que eu vivo insinuando, ainda acha que está me levando. Enganado com todo esse papo que volta pra casa e quer descansar. Eu conheço pelo olhar e sei que a história sempre solta o seu veneno, o seu caô. Eu fiz de tudo só pra gente se acertar. Fiquei de boa demorando pra você. Mas não adianta, você gosta da noite, não adianta de madrugada, não tem como te prender. Oh! Eu já sei bem seu lugar, essa dependência sua. Você gosta de rodar, de rodar, de rodar, de rodar pela rua. Não tem mais como mudar, melhor cada um na sua. O seu destino é morar, vai morar, vai morar, morar com a lua. Eu já sei bem seu lugar, seu lugar. Essa dependência sua. Você gosta de rodar, de rodar, de rodar, de rodar pela rua. Não tem mais como mudar, melhor cada um na sua. O seu destino é morar, é morar, é morar, é morar pela lua. Eu conheço pelo olhar e sei que é história. Sempre solta o seu veneno, seu caô. Eu fiz de tudo só pra gente se acertar. Fiquei de boa demorando pra você. Mas não adianta, você gosta da noitada. De andar de madrugada, não tem como. Bate na palma da mão. Eu já sei bem seu lugar. Essa dependência é sua. Você gosta de rodar, de rodar, de rodar, de rodar pela rua. Não tem mais como mudar. Pega cada um na sua. O seu destino é morar, é morar, é morar, é morar com a rua. Eu já sei bem seu lugar, seu lugar. Dependência sua. Você gosta de rodar, de rodar, de rodar, de rodar pela rua. Não tem mais como mudar. Melhor cada um na sua. O seu destino é morar, é morar, é morar, é morar pela lua. Alô, meu povão capixaba!